mais feliz contar história que eu gosto de contar. Dinheiro, dinheiro. Eu lanço, tô com perigola e geral sabe que isso não é segredo, segredo. Fuse no olho, ela me olha. Se tu for maluco, tu bate de frente. Por amor não imploro, eu até te provo que eu quero ser eu sozinho pra sempre. Nada vai fazer minha mente favelado com ouro no dente. A meta é fazer cifrão, elas é sem coração. E que dadinho, bicho sou. Ando descalço pelo morro, mas tu também pode me ver. Na minha BMW com banco de couro. Me subestima porque eu sou novo. Não vai achar que nós é bom. Já tô muito tempo botando pra ela. Que provou Leroy, até hoje não esquece. Na base ela desce, pet tap. Ela é uma preta rara. Diz que ficou viciada igual eu, não vale nada. Vários traíram minha confiança. Pra esses aí, não dou importância. Da falsidade eu quero distância. E se quiser caô, a bala canta. Deixa eles contar história que eu gosto de contar. Dinheiro, dinheiro. Eu lanço, tô com P e cole. Geral sabe que isso não é segredo, segredo. Me sinto tão bem. Já te falei que eu não quero estresse. É que cada um tem o cabelinho que merece. E o tempo não para, ninguém me para. O comentário é que eu fui feito pela NASA. E hoje tô me contratando. O meu cachê você paga. Mas fique sabendo que nada é de graça. E ela adora minha mão, minha cara de tralha. Disse que sonhou comigo e acordou molhada. Safada. Virei referência no galo, pavão sem pavão. Tô ganhando o mundo sem tirar o meu pé do chão. Não paro de cantar nem quando o saldo da conta bateu 1 bilhão. Menor controla emoção, que nó não é brincadeira não. Deixa eles contar história que eu gosto de contar. Dinheiro, dinheiro. Eu lanço, tô copê e cole. Geral sabe que isso não é segredo, segredo. Ô fé. Deixa eles contar história que eu gosto de contar. Dinheiro.